little drunken lady. Excuse me. Zulu Nation on the road. This is how we make you move. Zulu Nation on the road. This is how we make you move. Zulu Nation on the road. This is how we make you move. Zulu Nation on the road. This is how we make you move. Here we go, ripping and rolling, rhythm is flowing, and the mission is going. The people that live in the moment got them dancing around. The local are standing around, and we jam to the sound. The Zulu was back in the town, down in the pound, ladies, and they gather around. Some backing it up, some backing it down. See, women is shaking and they shake their body. The Zulu's here, gon' make the party. Y'all roll with it, I flow with it, I'm pro with it, and I go get it, I go hit it, and go rip it. Y'all know the deal, it's cool, man, Z. La Valley guys like you, mommy. We keep it real and you're too sexy. And let's love the eye when she met me. She versatile and worth your while. Now I'm back on top to reverse the style. The Zulu Nation on the road. This is how we make you move. The Zulu Nation on the road. This is how we make you move. The Zulu Nation on the road. This is how we make you move. The Zulu Nation on the road. This is how we make you move. É o novo clássico no encontro mágico. Pros críticos é trágico, é zica quando vem. Otário não é páreo, aqui não tem som de plástico. E no esquema tático não tem pra ninguém. Pensamentos além, sempre que possível, onde for. Levo comigo na hora de compor. Som que bate, que marca, fita igual som de placa. Estilo vira lata, não cola ideia fraca. Tamo junto com os parça, vida na ponta de faca. Zulu Nation no groove, exquisito babá. Zulu Nation on the groove, this is how we make you move. Zulu Nation on the groove, this is how we make you move. Zulu Nation on the groove, this is how we make you move. Zulu Nation on the groove, this is how we make you move. Ya tú sabes cómo vengo tirando. Todo mi gente ya yo viene gozando. Si tú sabes cómo me llamo yo. Me llamo Genarito y ya vengo de allá. Vamos a África de Mara con el Zulu Nation. Damos a la gente que ya estamos en pente. Tú sabes lo que estamos diciendo. Si no te comiendo, te tiro otro miento. Zulu Nation on the road. This is how we make you move. Zulu Nation on the road. This is how we make you move. Zulu Nation on the groove, this is how we make you move. Zulu Nation on the groove, this is how we make you move. Nessa conexão vou falando, lembrando, viajando, aproveitando mesmo pouco tempo passa. Momentos como esse me faz crer que a vida é louca de touca. Não tô mesmo que não me veja na fumaça. Alimentado por aprendizados diários, aprimorando métodos de um sucesso viável. Desenvolvendo, melhorando a relação com o universo. Transcendendo com a vibe das palavras de cada verso. Harmonizadas com a batida, ideias produtivas como maneiras de aprender. Cada minuto da vida, cada um com a sua história. Mas tem algo que liga, diferentes origens. Tudo de quanto sorria. Paz já ilumina, eu sigo na boa. Fazendo da vida uma grande escola. Amor, respeito, paz, perseverança. É o que nos leva a sempre ter esperança. União, talento, força, energia. Muita humildade plante no dia a dia. Macacos me mordam, macacos pirados. Somos seres humanos, macacos errados. A boca bambata, Zulu Nation. Fonte natural, excuse. O nosso rei sem limite. O nosso rei sem limite, yeah.